saudade da felicidade dos instantes que juntos passamos e promessas juramos reviver os momentos de sonho e de paixão. Alegremente e sempre bem dispostos e contagiados com o ritmo de África, e, neste caso, o Kizomba, uma música ritmada, uma música energética para quem gosta e prefere este ritmo, esta batucada proveniente de África. Bye. onde consta. Interessante o vinho já, não lhe conversa já. Cabura esquecendo a jura. O vinho ali no dia está bom. Tu me canta tudo, tudo bem. Tudo desse mundo, favor. Cabura esquecendo a jura. O vinho ali no dia está bom. Tu me canta tudo, tudo bem. Tudo desse mundo, favor. Minha querida, beijo, não um beijo, beijo, não um beijo, beijo de amor, não um beijo de amor, beijo, não um beijo, beijo, não um beijo, beijo de amor, não um beijo de amor, beijo, beijo, beijo de amor, não pedi um beijo só, um beijo de amor, beijo de amor. Thank you.

adiós te digo, e também diz o Ailton Dias, mas de forma cantada. E é assim que terminamos mais um programa de África Nova, o programa que irá para o ar no Canal 2 da Antena Web todos os sábados entre as 21 e as 21h30, com a locução de Leandro Amador e a coordenação geral e a seleção musical ao encargo do Carlos Bonaparte. E já sabe, no próximo programa também irá ter aqui os sucessos do Kizomba, como já referi no início deste programa. Porque de todos os géneros musicais, o Kizomba também tem os seus grandes sucessos. E grandes sucessos passam aqui, passam no Canal 2 da Antena Web. Então, da minha parte, um forte abraço, um bem-aja a todos e até sábado, se Deus quiser. E vamos ficar então com Ailton Dias. Adeus. Me tomas, no me amas, porque só quieres una aventura. só quieres una aventura. ¿Por qué me tomas? No me amas. ¿Por qué só quieres una aventura? ¿Por qué me tomas?